Alô, ei. Alô. Som, som, ei, ei, som. Alô. Ei, um, dois, som. Som. Mais grave do que. Ei, ei. Não, não, não, muito, muito, muito. Som, ei, aê, agora sim. Já tá gravando? Licença aqui, primeiramente, muito obrigado por ter dado um play nessa parada. Sei que o tempo é precioso, se me escutar até o fim, vai ver que sua atenção não foi desperdiçada. Mais de uma década de estrada, vim não pra ser melhor que ninguém, mas sim pra dar o melhor de mim. Contente, endividado por esse primeiro passo, meu trabalho sendo apresentado até que enfim. Só quero espaço, que é tão diferente de fama. Quero um trabalho, que é tão diferente de grana. Só quero essa batalha, que é tão parecido que vencer sem deixar falha. E assim será, só vencerá quem perseverar, quem se entregar de espírito na meta. Não vim pra disputar, mas eu vim pra ganhar. E quem viver verá, porque isso é uma promessa. Rima e não desacredita. Não vivo de fazer rap, mas fazer rap é minha vida. Primeiro minha família, depois esse bang. Mas que carvão em cada linha vai meu sangue. Uns querem dinheiro, outros querem fama. Eu só quero mesmo respeito, sem pegar atalho, seguindo o caminho verdadeiro. Um se limita a fazer o que pode, eu vim pra fazer o que tem que ser feito. Cautela nas rimas, em épocas que as telas nas favelas estão cada vez mais finas. Tempos de tsunami, sinopse do apocalipse. Como se não bastasse o crack, agora o oxy. Clima tenso, é mesmo Armagedon. Mas nada pior que um chubirabirão. Palhaçada, cansei de ouvir o mundo cantar e concordar que o reboleixo é bom e que o nosso som não vale nada. Vim pra provar o contrário, desmascarar os otários. Vim pra vingar de Nadir, sabotagem, B.I.G., Tupac, entre tantos vários. Vim pra fazer meu cenário, de cada rima um disparo. Já fiz traves de Havaiana, ruas de terra de estrada.